Podemos voar alvo da presente? Tá autorizado. Salvador, Departure Control, go 1889, passing 1300. Go 1889, where the contact climb for level 360, dial departure. 360, go 1889. Na 63, no 3, estação do vetor, vai manter a presente pro limite ao localizador. Autorizado 2.000 pés, que legal no 0 no 3. 2.000 pés, limite ao localizador, confirma o ajuste? 1.013. 1.013, 63, onde? Juliette Alfa, turno noite decimal 95, lá no ponto de espera, e 1.0.1.3.4.0.7.1, boa noite. Total 99.1.1, chame Recife, em 1.25.45. Recife, 1.25.45, total 99.1.1. Uno 404, estabilizado. Uno 404, complete aproximação, torre no 8.95. 395. Uno 404. Boa noite, Uno 404. Livre pouso, pistão no zero. O vento 090 graus, 099. 090 com. Pode confirmar? 1909. Esquerda, Uno 45, reportaremos estabilizados 63, Uno 3. Alô, para o táxi no 613 com 182 a bordo, alterna Campinas 351 de autonomia. Do 1, chame Recife, 125, decimal 1. 1251 na bocha, né? 6201. 13, bom voo, boa noite, com o 613. Entra número 2 via Índia, Alfa, guardar o Embraer, ponto perto 3895, grátis. Uma boa noite. Paulo Salvador, gol 1885, posição 10, para o pushback acionamento. Obrigado, 1885, chame táxi. Mara para o táxi, gol 1885. O 19, 1404 vai iniciar a aproximação perdida aqui, porque ficou um pouquinho alto, tá? Ok, Cinti, conforme a carta, chame o controle 1998, gol 1404. 98. O gol no 404 iniciou a aproximação perdida. No 404 está no vetor, curve à esquerda proa 015. Limite são 6 milhas nessa proa. Mete à esquerda 015, limite é 6 milhas. Vai, sobe para altitude. Tá autorizado manter 2.000 pés. Se desejar, 3.000 autorizado. 3.000, por favor. Meia 3, 1, 3, tá na LR. 3, 1, 3, completa aproximação, torre 1, 8, decimal 95. 1, 1, 8, 9, 5, confirma. Afirmo. Obrigado, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, é o 3, 1, 5, 2, informação alfa, solicita autorização para Maceió. 3352 para Marcial 330. Afirmativo. 3350. Copiou 330? É, pode ser o 330, tá 3152. 352 Maceió, nível 330 autorizado, aerovia pelo 58 até Orago, após direto Maceió. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5561, controle 119, decimal 8. 3152, autorizado Maceió, nível 330, via 358 até Orago, após direto Maceió. Decola da 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5561, controle 198. Disco 209, correto, chame pronto, pushback. Chamará para pushback, acionamento, Santra e tudo 52. Já o 300 de Salvador. 285, 300. Está em qual portão? 07. Inicia de imediato? Tem condições, Santra 3858. Bem, está autorizado, Santra 358, chame táxi. Ok, está autorizado, chamaram para o táxi, só lembrando que está com trove, o Santra 358. Sete. Falou, Salvador, gol 1985, 193 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão para o táxi. Show, gol 1985, vai guardar para iniciar o táxi, ok? Vai ser preterido devido ao arbor da tenha chamar pushback e está com trove. Ele vai aguardar a 1985. Está na esquerda, né? Afirmo, completa esquerda. Agora 270. Ali mantém 10. Ali mantém 10, 4071. O Salvador Oxaner 6310 tá no remota 12. Guarde, chaname 310, número 3 no setor para iniciar a guarda. Número 3 aguardando, 6310. Chaname 6313, solo 09, direito no 219, boa noite. 219, boa noite. Azo 4071, no livre decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus, 07 nós. Livre decolagem no 0407 horas. Gol no meio no 3, observe iniciar a rolagem da Embraer da Azul ali e mantém após o mesmo. Entra após o linha e mantém o meio no 3. Ouvi a esquerda pro 240, limite magnética 110 de cima. 240, confirmando o limite? A magnética, 110 de cifra. 110, tu mantém 3 mil ainda com 1013. Trulli Salvador, Abjet 6748, com a informação Alfa, cruzando 260 para 150. Abjet 6748, acende identificação, direto TAP, descendo ao 050. Direto TAP, descendo para o 050, 6748. 1404 para o localizador, curve à esquerda, proa 140. Isso para 2010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Esquerda 140, 2000 com 1013, formando estabilizado. Decola 21, controle 1, 198, bom voo. 198, obrigado. Controle de sábado, boa noite, Azul 4071, decola Delta. Azul 4071, boa noite, contato radar, voa 360, direto da Delta. 360, voa direto da Elva, o azul 4071. Para o táxi 169, alterna João Pessoa com 3 horas e 20. Via parte, Juliette Alfa, ponte espera 118, 95 é torre, ajuste padrão 63, então bom voo, boa noite, está 3258. Parte, Juliette Alfa, no ponte espera 1895, está 3258. O 985 para o saco. Pega o rebanho, Juliette Alfa, 118.95. A torre ajuste 10, 13. Então, bom voo, boa noite. Boa noite, 85. Vai seguir o TAM, Pátio Juliette de Alfa, chama a torre 118.95, gol no 85. Xené 63, 13, mantém a posição antes da Juliette, aguardando. Mantém a posição antes da Juliette, 63, 13. Né, 6310 na remota 12, pode iniciar após a passagem da aeronave da Gol ou ainda tem gente estacionada na nossa frente? Após o Gol, coordenando, está livre. Após o Gol, está passando agora a sua retaguarda, após está livre iniciar, chame táxi, eu chamo 6310. Passagem do T37 da Gol, a gente vai coordenar aqui com o Sol, dia 310. Decolado 14, controle 1-9-8, bom voo. 9 horas, boa. Controle de gol 1-9-3, boa. 1-9-3, boa noite, contato cadastro 360, sai da Gole. Sai da Gole, 3-5-6-0. Mativo, 3858. Tá 3858, livre decolagem imediata, pista 10, vento 00 grau, 089. Autorizado de decolagem, tá 3858. É 3-1-3, dê passagem ao Boeing da Gol, após ingresso via Juliette, portão 01. É, após a passagem da aeronave da Gol, ingresso via Juliette, portão 016303. Confirmando o vento, 404? No 404, vento 090 graus, 09, nós aguarde e pista livre. Salvador, boa noite, é o TAM 3662. Voo 404, livre pouso no 0, vento 090 graus, 099. Ele volta, bastante. 370 autorizado, aerovia Pesulu 10, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5551, frequência do controle 119.8. Entende, autorizado 370, Natal, via Upper Zulu 10, Puca, Zipar, a transição. Na decola da 10, primeira curva esquerda, 5551, transponde o controle 119.8, é o 3662. Até 362, portão 62, chame pronto, pushback. Chamara para o push, 3662. Xaner 6310, pronto para o táxi, POB 166, autonomia 3 horas e 20, alterna Natal. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 1895, a torre, ajuste padrão 63, então bom voo, boa noite, Xaner 6310. 63 no altímetro, Pátio Juliette Alfa, torre em 1895 no ponto de espera, obrigado e boa noite. Linha 748, prossegue 2 europeus, ajuste 1003, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, autorizado Vapduna, senhora? Autorizado Duna, descendo para 2000 pés, 1012 no ajuste, 6748. Salvador, 404, boa noite, via Alfa, apoio, vai prosseguir via Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette para 05, 404. Azul 4071 no Recife, 125 decimal 1. Recife 25, 4071. G10, vento 100 graus, 0 Salvador, boa noite, Oxanem 6310, ponto de espera, pista 10, pronto. Oxanem 6310, ali mantém 10. Ali mantém pista 10, Oxanem 6310. Decolada 220, controle 1998, bom voo. 1998, 1985, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 1985. 1.710, saída da EL. Voo 1.885, boa noite, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 na da EL, voo 1.885. Lona 693, chame Recife, sinal 28, decimal 8. 303, boa. Solo Salvador, boa noite, é o Tantra 152, no box 9, solicita pushback e acionamento. 152 autorizado, chame táxi. Autorizado, reporta da táxi, Tantra 152. Albo, 3850. Polo confirmado, é o gol portão 05 para o gol 404. Afirmativo, gol 404-05. Afirmativo, tá no céu. Obrigado. Dame 310, decola 22, controle 119, decimal 8. Bom voo, boa noite. 98, obrigado, boa noite, bom serviço. Tá 3858, tá com obras para transplante. Aguarde. Oi, Salvador, boa noite, Oxanem, 310, decolado 1500 pés na sua escuta. 310, boa noite, contato, radar, 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6310. Coordenado com o centro, após voar a Buco. Albo a Buco, tá 3858. Localizador 6748. 6748, complete aproximação, torno no 8 decimal 95. 1895, 6748. Salvador, muito boa noite. 6748, estabilizado o localizador da 190. Ponto da presente, pro Diabuco. Presente Diabuco, 3858. 3858, chame Recife, 125, decimal 45. 45, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, assistindo a identificação, autorizada a Bonf, DS4 no pés, ajuste 1003. Bonf, se confirma a altitude? 4000. 4003, 4209. Paulo Salvador, boa noite, é o gol 604. 04 Fortaleza, aguarde cópia, 370. Guarda. Passou externo baixado e travado, 6748. 748, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós, com 10 nós. Autorizado pouso, web 6748. Salvador, o TAN 3662, e no portão 06, para o pushback e o treinamento. 9885, chame Recife, no 25-1. Guardando o TAN 3662. Paulo Salvador, TAN 3152, 171 no abordo, 2 horas de autonomia, Aracaju, para o táxi. Táxi Pátio, Juliette Alfa, ponto espera 118-95, a torre ajuste padrão 63, tem um bom voo, TAN 3652. Táxi via parte, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajuste padrão, TAN 3152, uma boa noite. Sim, companheiro. 362 em coordenação do solo, após a passagem da guarda do Airbus da companhia, está autorizado a iniciar o 62, chame táxi. Descopiou o solo. Siga até 3662, autorizado pushback, chama táxi. Após a passagem do Airbus da companhia, após a passagem do mesmo retaguarda, está taxando agora no através do 07 após, está livre e chame táxi, está 3662. Sim, após a passagem do Airbus, inicia o T3662, chama na táxi. Na sala 29, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o portão 3, na sua escuta 6748. Boa noite, Alfa 3152, aproximando-se do ponto de espera da 10. Noite 352, além decola pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Além decola pista 10, TAN 3152. Recife, 125, decimal 45. 125, decimal 45, Oceaner 6310, boa noite. Boa. Até 2000 pés, após curva esquerda. Onde vai interceptar radial 350 até 20 milhas, até 20 milhas afastado do Rio de Salvador. Após voa direto posição Albo, Alfa Lima Bravo Oscar Albo. Após direto Froti, Fox Romeo Oscar Tango Índia. Aciona a transponda 5563, controle 119, decimal 8, gol 604. Gol 604, autorizado Fortaleza 370, decola da 10. Mantenha a proa até 2000 após curva esquerda. Ampers 19. Vai manter a radial 350, Salvador por 20 milhas. Depois a posição alvo, após floti. Depois código transponder 5563, controle 19.8. Mais 04, chama pronto pushback no 02. Chamar 604.